tempos, apesar do grande fluxo, mas puder evitar esse trecho assim, é aquela dica que a gente deixa pro nosso ouvinte, viu? É verdade. Um abraço para você, Fabiano. Grande abraço. 9:41 na Itatiaia. A prestação do seu carro está atrasada, o seu carro está com busca e apreensão, o banco não para de te ligar, corra atrás dos seus direitos. Ligue ou mande um WhatsApp no 2566-2701. 2566-2701. Não basta nisso, você tem direitos, pois o contrato do seu financiamento pode conter os juros abusivos cobrados pelo banco. Sabia que isso é legal? Sabia que você pode quitar seu veículo e conseguir de volta tudo o que pagou a mais? Ligue agora ou mande um WhatsApp. Fale com uma assessoria especializada que vai te ajudar. 2566-2701. 2566-2701. O Aaron Spardini tem um recado para quem está curtindo as férias nesse momento de relax e cuidado também de família, não é verdade? Olha aqui, os dias de folga são ótimos para você colocar a saúde em dia e atualizar exames e vacinas. E no Aaron Spardini tem tudo isso e muito mais, tanto nas unidades quanto pelo Saúde Mob, que leva a saúde onde você estiver. Curta as férias com a saúde em dia, é muito mais divertido. Para saber mais, hermespardini.com.br. Aliás, o Hermes Pardini tem um check-up geral, que é uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Para aquele que quer estar em dia com a saúde, isso é muito importante. Olha aqui, a Valdete Coelho Oliveira está dizendo aqui sobre a morte do José Lino. Lastimável a perda do José Lino. Minhas condolências à família Itatiaia e em particular à família Lino Barros. Que Deus console e conforte diante desta perda inestimável. O Toninho Trigueiro, José Lino Souza Barros, descanse, descanse, descanse. Foram anos ouvindo o Rádio Vivo. Meu coração está ferido, meus olhos lacrimejando. A Raquel Mendes, que segunda-feira triste, Deus. Conforte o coração da família e dos amigos. A Marta Souza, Deus receba o José Lino com muita alegria e deixe a todos o conforto da falta que ele vai fazer. Aprendi a ouvir Itatiaia com o programa José Lino. Gabriel Martins, condolências, condolências. A Sandra Alves, nossos pêsames. A sua esposa Ana Cristina Novato também e toda a família Itatiaia. A Rosimeire Moacir, ouvia antes o Rádio Vivo no sábado com aquela história de vida que ele, eu vou muito sentir saudades dele. Voz maravilhosa que transmitia paz com salmos todos os dias. Essa voz, Itatiaia, foi feita pelo Zé Lino na gravadora Bemol, ainda quando a gravadora funcionava lá no bairro Caiçara, na Avenida Frei Orlando. E foi uma novidade na época, né? Essa vinheta que ficou marcado, Itatiaia, né? Feita pelo José Lino. Um abraço pro pessoal da Bemol também, né? Que também tinha lá os nossos companheiros da Bemol, que muitos deles não vivem mais. 9:44 na Itatiaia. A professora Arlene falando para aqueles que são de Libra, Escorpião e Sagitário. Fernanda Costa é também de seu signo de Libra. Libriano, Libriana, momento favorável ao extremo para tratar de assuntos relacionados ao coração e à parte sentimental. Olha, não ligue para certas intrigas sem importância que tentam entrar no seu seio familiar. Controle seus nervos e não ligue para falatórios. Sua cor é marrom e o seu número de sorte é o 18. Dudu Azevedo, também de seu signo de Escorpião. Olha, pare e pense. Não dá para fazer tudo o que você deseja sem um apoio. Existem muitas pessoas ao seu redor dispostas a lhe ajudar. Deixe de ser arrogante, use sua simpatia para conseguir o que deseja. E no trabalho as coisas tendem a melhorar. Sua cor para hoje é amarela e o 34 é o seu número de sorte. Fernanda Gentil é também seu signo de Sagitário. Cuidado para não bater de frente com pessoas que, de uma forma ou de outra, têm alguma autoridade ou certo poder, principalmente no ambiente de trabalho. No amor, não desconfie da pessoa querida. Ela é muito fiel a você. Sua cor é lilás e o seu número de sorte é o 30. Pois é, a Cristiane Batista mandou também uma mensagem aqui para a Rádio Itatiaia sobre a perda do José Lino Souza Barros. Lá vai uma das referências da Rádio Itatiaia. Foi através do seu programa Rádio Vivo que me me tornei fã do rádio. O mês de setembro era memorável com a leitura dos trechos bíblicos. A Maria Santos, saudade, acompanhava o Lino há mais de 25 anos. Saudade, muita saudade. Estou de luto também. Já chorei, até conheci o Lino na Itatiaia, tirei foto com ele. Maria das Graças, meus sentimentos, que Deus conforte o coração de todos os familiares. Eu gostava muito de ouvir as mensagens dele. Cris Jequim, meus sentimentos a familiares e amigos. Uma grande voz se cala e vai fazer muita falta. A Raudelina Gomes Pereira, José Lino, para sempre. Meus sentimentos a todos os amigos e a família também. 9:47. Cobertores, mantas, toalhas, roupões, o menor preço, a melhor qualidade, você vai encontrar na Enxovais Monte Santo. Ah, comprove. Olha aqui, a Enxovais Monte Santo tem um lojão na Avenida Pedro II, 3050, esquina com a Rua Maio Mirim, com mais de 20 vagas de automóveis na frente da loja, em frente à loja, né? À vontade para você. Também na Rua Lunardi, quase esquina com Pedro II, com estacionamento à vontade para você, ali ao lado da loja, na Rua Lunardi. Também lá na Rua Goitacazes, no Barro Preto, perto da antiga Beprem, com estacionamento em frente à loja. Lojas também no Barreiro de Baixo, na Savassi, também ali no Buritis e no centro da cidade. Rio de Janeiro, entre Caetés e Santos Dumont, em São Paulo, 630, ao lado da Galeria Ouvidor. É isso aí. Enxovais Monte Santo, 9:48 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri. Biscoito só se for com Barbieri. Rosquinhas, polvilhos, suspiros, sequilhos, salgadinhos e amanteigados, tudo uma delícia de sabor. Biscoitos Barbieri, tudo feito com muito amor. Biscoito só se for Barbieri. Barbieri. Olha, se você está com os cabelos sem brilho, desidratados, com queda, com dificuldade de crescimento, temos a solução. Chegou no mercado San Ervas Antiqueda. São produtos desenvolvidos para cuidar dos seus cabelos, deixando-os hidratados, fortes e com mais brilho. San Ervas Antiqueda. Além de deixar os cabelos com mais vida, é um excelente auxiliar no crescimento eficaz contra a queda capilar. Basta usar o shampoo San Ervas Antiqueda, que vai revigorar os cabelos, deixando-os com mais brilho. O condicionador San Ervas Antiqueda, que vai deixar os cabelos macios e hidratados. E a loção San Ervas Antiqueda, que vai fortalecer as raízes. Esse trio de qualidade e eficácia vai cuidar dos seus cabelos, reduzindo a queda e auxiliando no crescimento. Você vai encontrar San Ervas Antiqueda em todas as lojas da Nagali. São 10 lojas no centro. Mais uma no Barreiro e outra também ali em Venda Nova. Você encontra San Ervas Antiqueda também lá na Drogaria Nova Suíça, na Rua Desembargador Barcelos. Em todas as lojas da Droga Norte. É, beleza. E lá na Drogaria da Vovó, Sabará, General Carneiro e Esmeraldas. E também lá na Drogaria Belo Horizonte, em frente ali à Igreja de Padre Eustáquio. Você vai encontrar também o hidratante para os pés, né? Você vai encontrar o kit Ciabel também lá na Drogaria Belo Horizonte. Pois é, o Sidney Siqueira tá mandando aqui pra gente também os sentimentos pela passagem do nosso querido José Lino Souza Barros, o ícone da Rádio Itatiaia e do jornalismo. Muito triste, diz aqui, né? Recebendo também o nosso abraço, a Raudelina Gomes Pereira. José Lino, para sempre, meus sentimentos a todos os amigos e a família também. É isso aí, né? Pois é, eu quero dizer o seguinte, daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz sepé, branquinho, soltinho, rende na panela com a beleza, arroz sepé. Olha aí no EPA, quer qualidade e economia? Venha pro verão de ofertas no EPA. Se você quer comprar com quem entende de preço baixo, dê uma passadinha no EPA, porque lá tem ofertas de primeira. Confira: pescoço de peru congelado, quilo 13,80. Bisteca suína congelada com osso, quilo 13,80. Nada melhor do que uma costela com feijãozinho tropeiro. Ah, um tutuzinho de feijão, uma delícia. Ofertas válidas até o dia 5 agora. EPA, vendendo qualidade com variedade e muita economia. Porque o EPA entende de tudo, não é verdade? É, então corre pro verão de ofertas do EPA. É isso aí. Futebol combina com emoção. Ah, combina com cerveja gelada e churrasco. Ah, e churrasco combina com Saudali. Saudali Alimentos, um portfólio completo com mais de 230 produtos suínos perfeitos para reunir a galera e ver o timão jogar. Saudali, o sabor de fazer bem feito. Você com produto Saudali, você já tem 80% da comida feita, não é verdade? Porque são produtos defumados, preparados, apenas você coloca no air fry ou coloca até no forno micro-ondas, esquenta, tá pronto, né? Aquela costelinha suína gostosa, maravilhosa, é toda defumada, uma maravilha. Tendo arroz e feijão pronto, a costelinha chegou, uma salada, tá pronto. Saudali, Saudali, o sabor de fazer bem feito. 9:52 na Itatiaia. Hora do Café Riachuelo, gostoso demais. H Contagem em Sete Lagoas. Você sonha em fazer um implante? Sempre achou caro e tem medo de não conseguir pagar? Garanta já a sua vaga no projeto Implantes para Todos da Implantar. O projeto Implantes para Todos da Implantar foi idealizado para você que sempre achou impossível fazer um implante dentário. Ligue agora ou mande um WhatsApp no 3195-9000. Os 20 primeiros que ligarem garantem vaga e condições jamais vistas. 3195-9000. 3195-9000. Oi gente, aqui é Renato Gonçalves. Se assim como eu, você precisa de óculos, vá às Óticas Carol Lumiere, Alagoas 1235 Savassi e Rua Curvelo 48 Floresta. Nos dois endereços, as melhores marcas, variedade de modelos, preço e facilidade. E na Rua Curvelo 48, atendimento especial para quem tem baixa visão. Ligue 31-3226-2343. 3226-2343. Óticas Carol Lumiere. Deixe sua casa pronta para curtir a estação mais quente do ano com as ofertas de verão Telha Norte. Confira! Janela veneziana de correr, três folhas, brilhante. Esquadro Sul, linha EcoSul, de R$ 549,90 por R$ 439,90. Piso Falcon Plus, 61 por 61 centímetros, Royal Gres, de R$ 39,90 por R$ 34,90 o metro quadrado. Visite a Telha Norte mais próxima de você e aproveite os melhores descontos da estação. Economia é no Marte Minas. Sabonete Flor de P 125 gramas, 1,98. Fralda Huggies Hiper Supreme Carry 69,90. Lava roupas em pó Baby Soft Cartucho 1,6 kg 13,90. Ração para compite 15 quilos 49,90. Ofertas válidas para Contagem e Nova Lima. Cartão Marte Minas. Crédito extra com 40 dias para pagar. Vai em nossa loja, aproveite. Olha, eu tenho falado aqui todos os dias da Renascer Total. Você e sua família têm todo o serviço funerário, inclusive sepultamento e cremação. Isso mesmo, num plano só. Você vai pagar apenas R$ 55 por mês. Você e sua família terão cobertura do plano funerário do PAC Renascer. É muito barato. Você que nos acompanha sabe que a gente fala dos planos aqui do PAC Renascer e da Renascer Funerária. Hoje estamos apresentando um plano que oferece um pouco dos dois. Por apenas R$ 55, você e sua família, cobertura no plano funerário do Parque Renascer. Serviço funerário completo. O plano cobre você, seus filhos solteiros, seus pais, tudo pelo mesmo valor. Todo o apoio que você precisa só com a Renascer Total. E só quando a morte chega no seio da família da gente, que a gente vai entender o quanto é importante um plano funerário. Não é verdade? Então, olha aqui, ligue para lá. Fale que você ouviu aqui na Itatiaia com a Cirantão. 3972-4063. 3972-4063. 3972-4063. Ligue para lá e fale do plano que você quer fazer, um plano Renascer Total. Atenção, meus amigos. Há 15 anos eu tenho falado aqui a respeito do projeto Implantes para Todos de Implantar. Todos os dias nós abrimos vagas entre 20 e 50 pessoas que ligam lá para implantar no telefone 3195-9000. 3195-9000. Ligou, você fala, eu quero fazer parte do plano do projeto Implantes para Todos da Implantar. Por que Implantes para Todos da Implantar? É muito importante. Muitas pessoas falam que não podem fazer eu não tenho dinheiro para fazer um implante dentário. Tem sim. Entre nesse plano que você vai fazer. 3195-9000, basta ligar. 3195-9000. Vamos agora fazer o sorteio, naturalmente, do kit feijoada de hoje. A Ana está aqui conosco, Ana Luísa. Ana, Bom dia. Bom dia. Então, Ana, vamos falar aqui. Deixa-me ver aqui. Quantas pessoas ligaram hoje? Ah, tá aqui de 1 a 1.720. Me fale o número, por favor. Número 500. Número 500. Vamos lá. 1.720. Número 500. Eunice Barroso, Eunice Carvalho, do bairro Betânia. É, o telefone dela é o 0673, é o final do telefone. Eunice Carvalho, do bairro Betânia, é a nossa ganhadora de hoje do kit feijoada, do Rei da Feijoada, lá do Mercado Central. Um kit que vem muita coisa gostosa. Vem rabinho, vem pezinho, vem costelinha, vem paio, vem linguiça. Ah, uma maravilha, vem charque também. E o feijão também, né? Lá do Rei da Feijoada. Uma maravilha. Ana, muito obrigado. Então, a Eunice Carvalho vai, daqui a pouco, a nossa produção vai entrar em contato com ela. É isso? Beleza. Olha aqui, minha amiga, vou falar para vocês, coisa bonita de se ver, é um pé de mulher bem cuidado, hidratado, sem rachaduras, por isso estou indicando o Kit Ciabel. Kit Ciabel é maravilhoso, são três potes num kit só, três potes de cremes, né? Tem um creme hidratante que trata o ressecamento e a aspereza, o ultra hidratante com ureia e o suavizante. São três cremes maravilhosos, né? Você vai encontrá-lo em todas as lojas da Nagares também, na drogaria da vovó, Sabará, General Carneiro e Esmeraldas, e também lá na drogaria Belo Horizonte, em frente à igreja do Padre Eustáquio. Agora, a professora Arlene falando para aqueles que são de Capricórnio, Aquário e Peixes. Valesca Praxedes é também seu signo de Capricórnio. Procure ser mais consciente dos seus atos. Este dia vai sorrir para você, fazendo com que sua alegria e seu otimismo contagiem todos à sua volta. No trabalho, prepare-se para viver um momento repleto de boas novidades. Sua cor para hoje é cinza e o seu número de sorte é o 45. Marco Pigosa é também seu signo de Aquário. Aquariana, aquariana, coloque uma coisa na cabeça. É preciso cuidado para não fazer coisas das quais possa vir a se arrepender. Às vezes, é melhor ficar na sua do que falar e fazer algo sem certeza. Sua cor para hoje é bege e o seu número de sorte é o 10. Bárbara Maia é também seu signo de Peixes. Pisciano, pisciana, vá em frente com seus projetos. Olha, não tenha medo de não conseguir o que deseja. Confie em você. Tenha força e otimismo para batalhar. Os astros indicam que você vai brilhar mais do que possa imaginar. Sua cor é branca e o 79 é o seu número de sorte. Pois é, amanhã estaremos aqui com o Mercantil do Brasil, sua experiência nos inspira, acesse meumercantil.com.br. Saudade, carne suína com muito mais sabor, experimente e comprove. Unimed BH, a vida nos une, a hora certa de se cuidar é agora. Hermes Pardini, faz bem ter com quem contar. Notícias com a Cátia Pereira e depois o Rádio Vivo com Eduardo Costa e a Fernanda Viegas. Até lá. Itatiaia. Urgente. 10 horas em Belo Horizonte, 25 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 79%. Dólar comercial em baixa, valendo R$5,10. Trânsito fechado agora na rodovia Fernão Dias, no sul de Minas, em Estiva, quilômetro 873, onde uma carreta tombou. Segundo informações da concessionária que administra o trecho, uma pessoa está ferida levemente e outras estão gravemente feridas. Duas outras vítimas, portanto, graves deste acidente em Estiva, no sul de Minas, já são 4 quilômetros de congestionamento para o motorista que segue em direção a São Paulo. Motorista, neste momento, também encontra dificuldade na passagem pelo anel rodoviário, sentido Rio de Janeiro, chegada ao viaduto São Francisco, mas devido ao grande fluxo de veículos. Repórter Fabiano Frade. A Polícia Civil apresenta neste momento aqui no Departamento de Investigação de Homicídios da capital, no bairro São Cristóvão, mais detalhes da mulher apontada por um crime bárbaro. Essa suspeita foi presa no último dia 25, apontada por ter matado o marido e concretado o corpo. O crime foi no dia 6 de novembro do ano passado, no bairro Granja Werneck. As informações são fornecidas pelas delegadas Letícia Gamboge, Ingrid Miranda e pelo delegado Frederico Abelha. A gente vai atualizar essas informações da programação da Itatiaia. Repórter Oswaldo Diniz. O interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, convocou uma reunião para a tarde de hoje para revisar o plano de segurança elaborado para o dia 1º de fevereiro, quando será iniciado o ano legislativo, com a posse dos 513 deputados e 27 senadores eleitos, além da retomada dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal após o recesso de fim de ano. A reunião, marcada para as 5 horas da tarde, contará com a presença do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, que estará no comando da segurança no dia 1º de fevereiro, uma vez que a intervenção se encerra amanhã. De Brasília, Jonathan Ferreira. Chegou a hora de conhecer a Cavac. Confira a nossa experiência única de compra e venda de carros seminovos com certificado de qualidade e 2 anos de garantia. Aproveite agora por tempo limitado. Seminovos com IPVA grátis e as melhores opções de financiamento. Encontre seu próximo seminovo em nossa loja com mais de 300 opções de hatch, sedã e SUV. Esperamos por você em nossa loja. Cavac via Shopping Barreiro, no piso 6, do lado B. Se você já pensou em comprar um carro, acredite, essa é a sua oportunidade. Cavac. O corpo de José Lino Souza Barros será velado nas próximas horas na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde Lino foi vereador por 10 anos. José Lino Souza Barros morreu na madrugada de hoje, aos 86 anos, em casa, de causas naturais. A Itatiaia, onde Lino atuou por 6 décadas, está de luto. O governador Romeu Zema também prestou solidariedade à família de José Lino Souza Barros e a Itatiaia. Vamos ouvir. Lamento muito a perda do radialista José Lino, que durante 64 anos esteve presente com nós mineiros, levando notícias, entretenimento. Lamento muito a ida desse grande comunicador, desse ícone da Rádio Itatiaia. José Lino Souza Barros deixa 2 filhos, Marcelo e Patrícia, a neta Clara e a esposa Ana Cristina Novato. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Semana para todo mundo, é um dia muito triste para toda Itatiaia, especialmente para nós do Rádio Vivo, onde por mais de 4 décadas e meia José Lino Souza Barros mostrou seu talento. Além da Viegas, bom dia. Oi, Edu, bom dia para você, para os ouvintes, para a galera que nos acompanha no YouTube também, né? Um dia muito difícil para a gente estar aqui à frente do microfone. Temos o René Dentes, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Viegas. Bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia. Um dia de muita reflexão mesmo e prestar homenagens. O advogado Kênio Pereira, bom dia. Bom dia para todos, tudo bem? Realmente é uma surpresa para nós o Zelino, né? Pessoa que é referência em todo o Brasil nas rádios, né? Nos deixar. Realmente é uma pena. E o nosso Júnior. Oi, Júnior. Se é que é possível, bom dia. Se é que é possível, né, Eduardo? Bom dia para você, para os ouvintes do Rádio Vivo. Lino, pois é, Eduardo, a Itatiaia está de luto, hoje faleceu o nosso Lino, né? Como a gente chamava carinhosamente aqui na rádio, Lino da Itatiaia. José Lino Souza Barros, de 86 anos, um dos maiores comunicadores da Itatiaia, morreu então nessa segunda pela manhã aqui em Belo Horizonte. Ele era mineiro de Patos de Minas e o locutor nasceu em 14 de outubro de 1936. Ícone do rádio brasileiro, José Lino iniciou sua carreira na Itatiaia no dia 24 de março de 1957. Uma jornada de 64 anos que se confunde com a própria história da emissora. Ele foi apresentador do Rádio Vivo, este Rádio Vivo, por 45 anos. José Lino foi o primeiro locutor do Brasil e das Américas a falar via satélite da Europa para o continente americano e a primeira voz de rádio no Mineirão, na inauguração do estádio em 5 de setembro de 1965. Ele é responsável por registrar passagens marcantes do futebol, principalmente na televisão. José Lino tem como momentos inesquecíveis a narração da conquista do tricampeonato mundial pela seleção em 1970 no México e do título brasileiro de 1971 pelo Atlético no Maracanã, com a vitória por 1-0 sobre o Botafogo. Ao longo de 46 anos, comandou pela Itatiaia a cobertura anual da Semana Santa, direto do Vaticano, uma tradição aqui da Rádio de Minas. Durante a carreira, José Lino teve passagens pela Rádio Inconfidência, entre 60 e 63, pelas rádios Globo e Mundial, no Rio de Janeiro, de 73 a 76, quando voltou à Itatiaia para não mais sair. Em 15 de novembro de 2021, ele se despediu do Rádio Vivo, após exatos 45 anos, com a sua voz incomparável, inconfundível, ele se despediu assim. Em um só tempo. Hoje, 15 de novembro, é uma data muito marcante para nós. Pois foi no 15 de novembro de 1976 que o Rádio Vivo foi ao ar pela primeira vez. Mas é uma história que precisa ser contada. E peço licença para usar a primeira pessoa nesta breve linha do tempo. Já se vão algumas décadas. Belo Horizonte era outra. Nos anos 70, a novidade era comprar na Savassi. As pessoas ainda bebiam crush, bebiam grapete. Licenciado da Itatiaia, depois de morar e trabalhar por 3 anos e meio no Rio de Janeiro, posso dizer que passei por uma escola, uma experiência fantástica e uma convivência com um grupo de profissionais extremamente qualificados que me permitiram uma visão do que é a comunicação de massa e de como abandonar os velhos costumes para alcançar uma audiência sólida. Vale dizer que antes disto, eu já era funcionário da Itatiaia há muito tempo e minha decisão de ir para o Rio de Janeiro se deu por não concordar com atitudes de um sindicato mal dirigido na época. E fui trabalhar exatamente nas duas maiores emissoras de rádio do Brasil, nas rádios Globo e Mundial. O meu retorno a Belo Horizonte, felizmente, coincidiu com um fato que só pode ter sido traçado pelo destino. A disponibilidade de um grupo de jornalistas que tinha ideias na cabeça e buscavam um profissional que as transportasse para o microfone. E a disponibilidade deste horário que estava ficando assim. O rádio, neste tempo, se limitava ao que nós chamamos de vamos ouvir e acabamos de ouvir, ou seja, se limitava a tocar música, mandar alguns abraços e as informações que eram limitadas aos programas informativos. Pois nós trouxemos a ideia do talk show, ou seja, um rádio de entrevistas e debates, e oferecer a você, que é o nosso ouvinte, a oportunidade de se manifestar. E mais ainda, fazer um programa estruturado, diferente do que havia quando o comunicador vinha para o estúdio, com muita alegria e com extrema boa vontade, mas sem contar com uma retaguarda profissional. Foi assim que o Rádio Vivo começou a implantar no Rádio de Minas um novo modelo que hoje é realidade absoluta. Modelo, aliás, adotado não só pela Itatiaia, mas praticamente por todas as emissoras mineiras. E além do pioneirismo do talk show, os nossos debates foram inspiração também para outros programas, inclusive para o Conversa de Redação. Hoje, destaque do Jornal da Itatiaia, primeira edição. A Fiat acabava de ser inaugurada em Betim. A capital, daí a pouco, ia ganhar seu primeiro shopping. E o Rádio Vivo começou a fazer história. O programa começou abordando os assuntos da maior importância na vida de todos nós. Aqui, nós ouvimos as pessoas que tinham como nos ajudar. Nós falamos de política, falamos de educação, muito de defesa do consumidor, de sexualidade, ouvindo os mais respeitáveis nomes das áreas. Falamos muito de saúde, de previdência social, de bem-estar, enfim, buscamos atender a todos os interesses, necessidades e desejos do nosso público. E fomos bem-sucedidos, pois nos mantivemos no ar por 45 anos, completados exatamente hoje. E seria impossível se manter no ar por quase meio século com um mesmo apresentador se não tivéssemos o que falar. Contamos aqui na produção do programa com talentos e com inteligências de produtores fantásticos. E nos lembramos dos primeiros: Lúcia Casasanta, Ronaldo Félix, Paulo Enene e José Militão. Tivemos na retaguarda o trabalho brilhante do Samuelito Mares, dos saudosos Evandro Bandeira e Eduardo Lima, da Aparecida Ferreira, da Nair Prata, Selma Sueli Silva e agora por último, a Ana Cristina Novato. Tivemos, graças a convênios com faculdades, a presença de estagiários que com muita disposição e talento foram importantíssimos para o Rádio Vivo. Muitos deles hoje são brilhantes profissionais. E desde o começo, sempre com o apoio irrestrito dos irmãos Januário e Emanuel Carneiro. A eles, o meu especial agradecimento. Falando de números, queremos destacar que em 45 anos, que não são 45 dias, construímos uma marca na radiofonia brasileira. Foram 16.425 dias, excluindo-se os domingos. Foram 14.085 dias de Rádio Vivo no ar. 14.085 programas. 14.085 manhãs com você. Nesse meio tempo, registramos a transformação da nossa cidade. Novos bairros foram instalados, como Ouro Preto, Jaraguá, Santa Amélia, lojas tradicionais, Mesbla, Casa do Rádio, Cis, Arapuã, fechando as portas. Os saudosos cinemas de rua dando lugar a igrejas evangélicas. Com o Rádio Vivo no ar, BH ganhou o Mineirinho e recebeu a visita do Papa João Paulo II. O Pirulito voltou à Praça 7 e a Feira Hippie deixou a Praça da Liberdade e se instalou na Afonso Pena. É motivo de orgulho para nós termos tido a oportunidade de estar todo esse tempo com você, nosso ouvinte, que na realidade é a razão do nosso trabalho. E numa avaliação simples, ligeira, nos lembramos de uma razão básica que nos impulsionou por todos esses anos, que foi o respeito à sua inteligência. Isto sempre foi fundamental. Começamos falando que foi num 15 de novembro como este, em 1976, que o Rádio Vivo foi ao ar pela primeira vez. E hoje estamos conversando aqui pela última vez. Como certamente é do conhecimento geral, a Itatiaia está passando por transformações. E uma delas é a mudança de comando deste horário. Ainda falando sobre mim, vale dizer que não estou de saída da rádio, não é isto. Vou trabalhar em outros projetos que estão sendo elaborados. Para encerrar, é absolutamente necessário destacar que, nestes 45 anos no ar, abordando temas simples, outros espinhosos, polêmicos, estivemos aqui com um debate que ouviu um grupo de dezenas de profissionais que tiveram o direito de falar tudo o que pensavam. E mais, em momento algum, em nenhuma ocasião, um recado, uma ordem, uma palavra da direção da Itatiaia para que falássemos isto ou não falássemos aquilo. Nenhuma censura. Liberdade absoluta. Isto não é para qualquer empresa de comunicação. Para finalizar, apenas o nosso sincero, honesto e entristecido muito obrigado de coração. Pois é, essa despedida do Juscelino de Souza Barros, em 15 de novembro de 2021, a despedida dele do Rádio Vivo. Mas hoje foi o último dia que o Lino falou na rádio, às 6 horas da manhã, com a oração já havia virado tradicional aqui na abertura da manhã da Itatiaia. Para você que tá ligando o rádio agora, é com imenso pesar que a gente noticia o falecimento de Juscelino de Souza Barros. Ele faleceu agora pela manhã de causas naturais. Lino, como todos nós chamávamos aqui na Itatiaia, trabalhou décadas na Rádio de Minas. Foi um dos pilares construtores da empresa. Foi coordenador, diretor, apresentador, entregou corpo e alma de verdade ao projeto Itatiaia. Só como comandante do Rádio Vivo foram mais de 45 anos que você acabou de ouvir a despedida dele aí do programa. A Itatiaia está de luto e ao longo da nossa programação a gente ainda vai trazer os detalhes de velório, que será na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Inclusive Lino foi vereador por vários anos aqui em Belo Horizonte, e também ao longo da programação a gente traz os detalhes do sepultamento. Eduardo. São 10 horas e 19 minutos, Tempero de Minas, o reality de gastronomia 100% mineiro. Uma disputa emocionante com alunos do curso de gastronomia do Senado.